Ficheiro 80. Quando chegámos às portas duplas, os cães a arfarem nos nossos calcanhares, Jamie hesitou. Não devíamos bater? Perguntei um pouco nervosa. Olhou para mim estupefacto. É a minha casa, disse, abrindo a porta. Conduziu-me pela casa, ignorando os poucos criados admirados pelos quais passámos, atravessando o vestíbulo e uma pequena sala de armas, até uma sala de estar. A sala ostentava uma enorme lareira, com uma prateleira bem polida. Objetos de prata e vidro brilhavam aqui e ali, refletindo o sol do fim de tarde. Por um instante achei que a sala estava vazia. Então vi um ligeiro movimento num canto, próximo à lareira. Ela era mais pequena do que eu esperava. Com um irmão como Jamie, imaginara pelo menos do meu tamanho, ou até mais alta. Mas a mulher junto do lume tinha pouco mais de 1,5 metros. Estava de costas para nós, a tirar alguma coisa da prateleira de um armário de louças, e as pontas da faixa na cintura do seu vestido quase tocavam no chão. Jamie parou quando a viu. Jenny, disse. A mulher virou-se e vi de relance sobrancelhas negras como tinta de escrever e grandes olhos azuis num rosto branco antes de se lançar sobre o seu irmão. Jamie! Apesar de pequena, deslocou o irmão com o impacto do abraço. Como reflexo, os seus braços envolveram os ombros dela e ficaram abraçados por um instante, o rosto de Jenny apertado com força contra a frente da camisa dele, a mão de Jamie segurando a sua nuca com ternura. No rosto de Jamie havia uma expressão mista de incerteza e ansiosa alegria, tão forte que me senti quase uma intrusa. Em seguida, ela pressionou-se com mais força contra ele, murmurando qualquer coisa em gaélico, e a expressão do rosto dele dissolveu-se em absoluto choque. Segurou-a pelos braços e afastou-a, fitando-a. Os rostos eram muito semelhantes, os mesmos olhos, azul escuros, estranhamente rasgados, e as largas maçãs do rosto. O mesmo nariz fino, cinzelado, apenas um pouco longe demais. Mas ela era morena. Enquanto Jamie era claro, com cascatas de cabelos negros e anelados, amarrados atrás com uma fita verde. Era linda, com feições bem delineadas e pele de alabastro. Também estava, obviamente, em adiantado estado de gravidez. Jamie ficara com os lábios lívidos. Jenny, murmurou sacudindo a cabeça. Ah, Jenny, meu querido. Nesse momento, a atenção dele foi atraída pela aparição de uma criança no vão da porta e ela afastou-se do irmão sem notar o seu transtorno. Pegou no menino pela mão e conduziu-o para dentro da sala, murmurando palavras de encorajamento. Ele deixou-se ficar um pouco para trás, o pulgar na boca para maior tranquilidade, olhando para cima para os estranhos atrás das saias da mãe. Porque, obviamente, ela era a sua mãe. Ele possuía a sua cabeleira negra, espessa e encaracolada, e os mesmos ombros direitos, embora o rosto não fosse o seu. Este é o pequeno Jamie, disse ela, olhando com orgulho para o menino. E este é o teu tio Jamie, meu querido, de quem recebeste o nome. O meu nome? Deste-lhe o meu nome? Jamie parecia um lutador que acabava de levar um soco no estômago. Recuou, afastando-se da mãe e do filho, até tropeçar numa cadeira e cair, sentado nela, como se as suas pernas tivessem perdido a força. Enterrou o rosto nas mãos. A irmã, nessa altura, percebeu que havia qualquer coisa errada. Tocou-lhe cautelosamente no ombro. Jamie, o que foi, meu querido? Estás doente? Ergueu os olhos para ela, e pude ver que os seus olhos estavam rasos de lágrimas. Tinhas de fazer isso, Jenny? Não achas que já sofri o bastante pelo que aconteceu, pelo que deixei acontecer, para dar o meu nome ao bastardo do Randall, para ser uma acusação contra mim enquanto eu viver? O rosto de Jenny, normalmente pálido, perdeu todos os vestígios de cor. Bastardo de Randall? repetiu atónita. Queres dizer do John Randall, o capitão inglês? Sim, o capitão Randall. De quem mais estaria eu a falar, pelo amor de Deus? Lembras-te dele, suponho? Jamie recuperara o suficiente para ter a sua habitual reação sarcástica. Jenny analisou o irmão atentamente, uma das sobrancelhas erguidas, desconfiada. Enlouqueceste, homem? Perguntou. Ou bebeste muito pelo caminho? Nunca devia ter voltado, murmurou ele. Levantou-se, cambaleando ligeiramente, e tentou passar, sem lhe tocar. Entretanto, ela permaneceu onde estava e segurou-o pelo braço. Corrige-me, irmão, se eu estiver errada, disse Jenny devagar. Mas tenho a forte impressão de que estás a dizer que minha irmã invadia com o capitão Randall. E o que estou a perguntar é que minhocas tens na cabeça para dizeres uma coisa dessas? Minhocas, hã? Jamie voltou-se para ela, a boca retorcida de amargura. Quem me dera que assim fosse. Preferia estar morto e no túmulo a ver a minha irmã levada a esta situação. Agarrou-a pelos ombros e sacudiu-a levemente, gritando. Porquê, Jenny? Porquê? Ver-te arruinada por minha causa foi vergonha suficiente para me matar. Mas isto? Deixou os braços caírem com um gesto de desespero que abrangia o ventre volumoso, projetando-se acusadoramente sob o vestido largo e fino. Virou-se bruscamente em direção à porta e uma mulher idosa que ouvia ansiosamente com a criança agarrada às suas saias recuou amedrontada. Não devia ter vindo. Vou-me embora. Não faças isso, Jamie Fraser, disse a irmã de forma contundente. Não antes de me ouvires. Então, senta-te e eu vou contar-te tudo sobre o capitão Randall, já que queres saber. Não queres saber, não quero ouvir. Quando ela avançou na sua direção, ele virou-se bruscamente para a janela que dava para o pátio. Ela seguiu-o. Jamie, disse. Mas ele repeliu-a com um gesto violento. Não, não fales comigo. Já disse que não vou aguentar ouvir. Ai, sim? Observou o irmão, parado à janela, com as pernas afastadas, as mãos no peitoril e as costas teimosamente voltadas para ela. Mordeu o lábio e uma expressão calculista surgiu no seu rosto. Rápida como um raio, inclinou-se e enfiou-lhe a mão debaixo do seu quilt, como o ataque de uma cobra. Jamie soltou um rugido de pura indignação e empertigou-se de choque. Tentou virar-se, depois parou, imóvel, quando ela aparentemente redobrou o aperto. Os homens são sensíveis, disse Mella com um sorriso malicioso. E os animais podem ser subjugados e obrigados a obedecer. Com outros não se pode fazer nada, a não ser que os seguremos pelos tomates. Agora, podes ouvir-me de maneira civilizada, disse ela ao irmão, ou vou ter de torcer um pouco. Ele permaneceu imóvel, o rosto vermelho, respirando ruidosamente através dos dentes fechados. Vou ouvir, disse. E depois vou torcer-te o pescoço, Janet. Solta-me. Logo que ela obedeceu, ele girou nos calcanhares. O que pensas que estás a fazer? Perguntou furioso. A tentar envergonhar-me diante da minha mulher? Jenny não se deixou intimidar com a sua fúria. Ficou a balançar nos calcanhares, olhando para o irmão e para mim com ironia. Bem, se ela é a tua mulher, imagino que esteja mais familiarizada com os teus tomates do que eu. Não os vejo desde que ficaste com a idade suficiente para tomar banho sozinho. Cresceram um pouco, não? O rosto de Jamie passou por várias transformações alarmantes. Conforme os ditames do comportamento civilizado, lutavam com o impulso primitivo de um irmão mais novo de dar umas palmadinhas à irmã. Por fim, a civilização venceu, e ele disse, entre dentes, com a pouca dignidade que conseguiu reunir. Deixa os meus tomates fora disto. Então, já que não vais sossegar enquanto não me fizeres ouvir, conta-me a respeito do Randall. Conta-me, porque desobedeceste às minhas ordens e escolheste desonrar-te e à tua família. Jenny colocou as mãos nas ancas e empertigou-se, pronta para o combate. Menos pronta do que ele a perder a calma, ainda assim era geniosa, não restava a menor dúvida. Ah, desobedecer às tuas ordens, hein? É isso que te está a incomodar, Jamie, é? Tu é que sabes tudo, e se não seguirmos as tuas ordens, vamos ficar na penúria, sem dúvida. Movia-se impacientemente de um lado para o outro, furiosa. E se eu tivesse feito o que mandaste naquele dia, terias sido morto no pátio. O pai teria sido enforcado, ou estaria na prisão, por assassinar Randall, e as terras teriam sido confiscadas pela coroa. Para não dizer nada de mim, sem lar e sem família, a precisar de mendigar nas vielas para viver. Jamie já não estava pálido, mas vermelho de raiva. Sim, então preferiste vender-te, em vez de mendigares. Eu preferia ter morrido no meu próprio sangue e visto o pai e as terras no inferno comigo. E tu sabes isso muito bem. Sim, sei, és um tolo, Jamie, e sempre foste, rebateu a irmã, exasperada. Olha quem fala. Não contente em arruinares o teu bom nome e o meu, tens de continuar com o escândalo e a expor a tua desonra por toda a vizinhança. Não vais falar assim comigo, James Fraser, irmão ou não? O que queres dizer com minha desonra, seu grande idiota? Tu, o que queres dizer? Quando andas por aí inflada como um sapo maluco? Imitou a barriga dela com um gesto desdenhoso da mão. Ela recuou um passo, levou a mão para trás e esbofeteou-o com toda a força que conseguiu reunir. O impacto lançou a cabeça de Jamie para trás e deixou a marca branca dos seus dedos impressa no rosto dele. Ele levou a mão lentamente até ao rosto, olhando fixamente para a irmã. Os olhos de Jenny cintilavam perigosamente e o seu peito arfava. As palavras jorraram numa torrente entre os dentes fechados. Sapo, não é? Maldito covarde, não tens mais coragem do que deixares-me aqui, a pensar que estavas morto ou preso, sem nenhuma notícia, dia após dia. E de repente chegas um belo dia, e ainda por cima com mulher, sentas-te na minha sala e chamas-me sapo e vadia. Não te chamei vadia, mas devia ter chamado. Como pudeste? Apesar das diferenças da altura, irmão e irmã estavam quase cara a cara, sibilando um para o outro, num esforço para impedir que as vozes alteradas ressoassem pela velha mansão. O esforço foi em vão, a julgar pelos olhares que percebi de vários rostos interessados, espreitando discretamente da cozinha, do vestíbulo e da janela. O senhor de Brochtuarach estava a ter uma interessante recepção de boas-vindas, sem dúvida. Achei melhor deixar que acertassem as contas sem a minha presença. E assim, caminhei silenciosamente até ao vestíbulo, com um desajeitado aceno de cabeça para a mulher idosa, e continuei até ao pátio. Havia um caramanchão com um banco, onde me sentei, olhando em redor com interesse. Ao lado, havia um pequeno jardim cercado, florido, com as últimas rosas do verão. Depois dele, estava o que Jamie chamava pombal, ou assim presumi, pelos inúmeros pombos que entravam e saíam das aberturas no cimo da construção. Eu sabia que havia um celeiro e um barracão para a forragem. Deviam ficar do outro lado da casa, com o depósito de provisões, o galinheiro, a horta e a capela abandonada. O que ainda deixava sem explicação uma pequena construção de pedra deste lado. O vento leve do outono vinha daquela direção. Inspirei fundo e fui recompensada com o rico aroma de lúpulo e levedura. Era a cervejaria, onde a bebida da propriedade era produzida. A estrada que seguia depois do portão levava para cima e além de um pequeno monte. Enquanto olhava, um pequeno grupo de homens surgiu em silhueta contra a luz do pôr-do-sol. Pareceram vacilar por um instante, como se estivessem a despedir-se uns dos outros. Provavelmente era isso, porque apenas um deles desceu a colina em direção à casa, os outros partindo pelos campos, rumo a um aglomerado de cabanas distantes. Quando o homem solitário descia a colina, pude notar que cocheava bastante. Quando atravessou o portão, a razão ficou evidente. Ele não tinha a perna direita abaixo do joelho e usava uma estaca de madeira no lugar. Apesar da dificuldade, deslocava-se com jovialidade. Na verdade, quando se aproximou do Caramanchão, pude ver que devia ter apenas 20 e poucos anos. Era alto, quase tão alto como Jamie, porém de ombros muito mais estreitos. Na verdade, era magro, quase pele e osso. Parou na entrada para o Caramanchão, apoiando-se na treliça, e olhou para dentro para mim com interesse. Cabelos fartos, castanhos e lisos, caíam sobre a fronte alta. Os olhos castanhos e profundos tinham um ar de paciente bom humor. As vozes de Jamie e da irmã tinham-se elevado enquanto eu esperava do lado de fora. As janelas estavam abertas para o ar quente e os contendores eram perfeitamente audíveis do Caramanchão, embora nem todas as palavras fossem inteligíveis. Megera-me tediça, ouviu-se a voz de Jamie, alta no ar suave do fim do dia. Não tens a decência de... A resposta da irmã perdeu-se numa brisa repentina. O recém-chegado balançou a cabeça na direção da casa. Ah, então o Jamie chegou. Confirmei com um aceno de cabeça, sem saber ao certo se deveria apresentar-me. Não teve importância, porque o jovem sorriu e inclinou a cabeça para mim. Sou Ian Murray, o marido da Jenny, e imagino que seja a Sassenach, com quem o Jamie casou, concluí por ele. Chamo-me Claire. Então já sabia? Perguntei, e ele riu-se. A minha mente girava. Marido de Jenny? Ah, sim, soubemos pelo Joe Orr, que soube através de um funileiro de Ardreich. Já não se pode guardar mais nenhum segredo nas Terras Altas. Deve saber disso, embora esteja casada há apenas um mês. Há semanas que a Jenny se pergunta como você seria. Vadia! Berrou Jamie de dentro da casa. O marido de Jenny não moveu um fio de cabelo, mas continuou a examinar-me com uma curiosidade amistosa. É uma bela rapariga, disse, olhando-me de cima a baixo, sem reservas. Gosta do Jamie? Bem, sim, sim, gosto, respondi, um pouco desconcertada. Estava a começar a habituar-me à franqueza que caracterizava a maioria dos habitantes das Terras Altas, mas às vezes ainda era apanhada de surpresa. Franziu os lábios e anuiu com a cabeça, dando-se por satisfeito. Em seguida, sentou-se ao meu lado no banco. É melhor deixá-los a sós mais uns minutos, disse, com um aceno em direção à casa, onde a gritaria agora prosseguia em gaélico. Ele parecia totalmente desinteressado na causa da discussão. Os Fraser não dão ouvidos a ninguém quando estão com raiva. Quando acabam de gritar, às vezes conseguimos fazê-los ver a razão, mas não antes. Sim, já percebi, comentei laconicamente, e ele riu. Então está casada há tempo suficiente para ter notado, hein? Soubemos como o Dougal fez o Jamie casar consigo, disse, ignorando a contenda e concentrando a sua atenção em mim. Mas a Jenny disse que era preciso mais do que o Dougal Mackenzie para o Jamie fazer algo que não quisesse. Agora que a conheço, naturalmente vejo por que motivo ele casou. Ergueu as sobrancelhas à espera de mais explicações, mas educadamente, sem forçá-las. Imagino que tivesse os seus motivos, disse eu, a minha atenção dividida entre o meu companheiro e a casa, onde as vozes altercadas continuavam. Não quero, quer dizer, espero. Ian interpretou corretamente as minhas hesitações e os meus olhares em direção às janelas da sala de estar. Imagino que você tenha algo a ver com isso, mas ela discutiria com ele, quer você estivesse aqui ou não. Ela ama o Jamie ardentemente, sabe? E preocupou-se muito enquanto ele estava desaparecido, especialmente tendo o pai morrido tão repentinamente. Sabe disso? Os olhos castanhos eram perspicazes e observadores, como se medisse o grau de confiança existente entre Jamie e mim. Sim, o Jamie contou-me. Ah, indicou a casa com a cabeça. E depois, é claro, ela está grávida. Sim, também percebi isso. Difícil não notar, não é? Perguntou Ian com um largo sorriso e rímonos. Isso deixa-a com os nervos à flor da pele. Não que eu a culpe por isso, mas seria preciso um homem mais corajoso do que eu para discutir com uma mulher no nono mês de gravidez. Recostou-se, esticando a perna de pau à sua frente. Perdia em Domier, com Fergus Nicleodas, explicou. Metralha de canhão. Dói-me um pouco ao final do dia. Esfregou a perna logo acima da bainha de couro que prendia a estaca de pau ao coto da perna. Já experimentou esfregar bálsamo de Gilead? Perguntei. Persicária ou arruda cozida também podem ajudar. Não experimentei a persicária, disse, interessado. Vou perguntar à Jenny se sabe preparar. Terei muito gosto em preparar-lhe, disse eu, achando-o simpático. Olhei na direção da casa, outra vez. Se ficarmos aqui tempo suficiente, acrescentei em dúvida. Conversámos sobre assuntos sem importância durante algum tempo, ambos com um ouvido atento ao confronto que continuava do outro lado da janela, até que Ian se deslocou para a frente, posicionando a sua perna artificial cuidadosamente antes de se levantar. Acho que devemos entrar agora. Se um deles parar o tempo suficiente para ouvir, vão ferir os sentimentos um do outro. Espero que esse seja o único ferimento. Ian riu-se. Acho que o Jamie não bateria nela. Está habituado a controlar-se diante de provocações. Quanto à Jenny, ela pode esbofeteá-lo, mas é só isso. Ela já o fez. Bem, então, as armas estão trancadas, todas as facas estão na cozinha, exceto a que o Jamie tem com ele, e não acho que ele vá deixá-la aproximar-se o suficiente para lhe tirar a adaga. Não, eles estão seguros. Parou à porta. Agora, quanto a nós, piscou solenemente o olho. Isso é outra questão.